A redução da pista está 1.200? Afirmo, o atente a cabeceira deslocada em 12.00 metros, 1.200 metros. Pegar 393 embaixo, travado. Voo no 806, decolar 207, controle 119, decimal 35. 335 no 806. Botão 3193, visual com a cabeceira deslocada? Ativo, 3193. Pouso autorizado, pista 10, o vento 130 graus, 09 nós. O ajuste 10, 13. Silêncio, livre pouso na 10 deslocada, 3193. Salvador, boa tarde, no 806, tá bom. Ou no 806, suba ao nível 230, saída PUCA, vigilância. 230, PUCA, gol no 806. Papatango, Oscar Golf Sierra, airborne at 08, call Salvador Departure on 119.35. 1935, sir, thank you. Thank you very much, come back. Okay. Paulo Chaner 6320 para ingresso, pátio 3. Ingresso Kilo, pátio 3, reporte para ingresso, pátio principal. Gente. Departure control, good afternoon, on Papa Tango, Oscar Golf Sierra. We are now crossing passing 1,500 feet. Oscar Golf Sierra, climb and maintain 100, coral departure. On the radio show later. I climb to flight level 100 on coral departure. Alô, Salvador, boa tarde, 1333. 333, boa, e uniforme em curso, pronto para cópia? Pronto, cópia. São Paulo, Congonhas, autorizado 360, Aerovia Peruíce 58. Decola da 10, curva direita, saída Gole 11. Controle 1935, torre 186, transponder 5411. Autorizado 360, Peruíce 58, decola 10, curva direita, Gole 11 ao perfil, 1935, 5411 no transponder, eu vou 333. Afirmo, torre 186, reporte pronto. Portará. Solva, 76741, pronto para o táxi, 143, 3 horas e 45, galeão. 43 a bordo? Bordo 43, afirmo. Gente, 143 a bordo, táxi via Juliette Alfa, 1013 no ajuste, ponto espera delta, torre 186. Juliette Alfa, modular 186, 1013 no ajuste, 767, 4 anos. Vai passar o Serra Vito 366, agora no 780. 320, vai aguardar passar esse tráfego da Webjet, após ingresso para a remota. Ok, 6320, após passagem do Webjet, prossegue para a remota. Estabilizada RNAV 10. Voou no 780. Chame a torre, 118, meia dúzia. 118, meia dúzia, no 780. Passaredo 2230, call center, frequency 13325, enable 128, decimal 8. 3325288, passaredo 2230. Continua na aproximação, aguardando pista livre. Cabeceira deslocada em 1200 metros, 1200 metros, o ajuste 10, 13. Cheque o trem. Vai avisar quando tiver baixado travado, tá aguardando pista livre, vamos fazer o que der. Ciente. Não, boa. 3193 via Alfa, mantém a posição antes da Delta, dando passagem para a Webjet para ingressar na Delta. Ativo, até antes da Delta vai dar passagem para o objeto, está 393. O TRIP 5489 para pushback acionamento. O TRIP fica atento ao Oceané, que vai parquear na remota, após o mesmo autorizado puxar. Gente, TRIP atento ao Oceané, após o mesmo início. 193, após o web, ingresso quilo, parte 3, reporte para ingresso, parte principal. Kit, quilo, parte 3, após o objeto, reportará antes do parte principal, 3193. É, 1780? 1780, correto. Afirmo, tá baixado, travado, estabilizado, paciente da cabeceira deslocada, 1780. Voo 1780, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 10 nós. Livre, pouso da cabeceira 10, 1780. Pouso aí, quilo Quebec Serra. Papatango, quilo Quebec Serra, prossiga. Ah, te acertou na final de 5 milhas, da 17, visual com traço na ILS. Gente, Papatango, quilo Quebec Serra, tem condições de reportar final de 3 milhas? Afirmativo. Reporte na final de 3 milhas, atente ao Boeing da Gol em aproximação final. Certo. Gol 1780, atente a tráfego no setor norte em aproximação para a pista 10. Tráfego de pequeno porte. Gente do tráfego, Gol 1780. 287741, poderia ingressar na Delta? Autorizado, mantenha a posição no ponto de espera da pista 10, taxiway Delta. Webjet 6741. Mantendo o ponto de espera na Delta, 7741. Afirmativo, vai prosseguir pelo continente? Afirmativo, prossegue pelo continente, da presente por de Aracaju, 2500, se possível. Ok, está autorizado. Vem lá para Palema. Pouso, o ajuste 10 no 3. Tá. Gol no 394, puxa, estacionamento, posição 11. Tá o portão 394? Posição 11. Gente, no 11, fica atento ao trip, tá puxando a sua direita. É, se possível, já tá autorizado puxar. É, caso negativo, após o mesmo, iniciar. Ok, em coordenação com o trip, chama ali para o táxi no 394. Alô, Cordial, boa tarde, 31192, ciência da informação aqui, autorização para Marcelo. 3192, boa, pronto para copiar? Pronto, prossiga, senhor. Marcelo 330, autorizado, hidrovia Amperuí 58, decola 10, curva esquerda, saída por Caracaju, controle 1935, torre 186, transponder 5415. 330, autorizado para Marcelo. Pela Perú 58, acorda 10, vai na curva esquerda, sai da Pucaracaju, 10935, é o controle, 10186, a torre 5415, transporte 1092. 3192, correto, reporte pronto, portão 2. Reporte ali, 3192. Trip 549, 62 a bordo, 3h40, alternando Salvador, tá pronto para iniciar o táxi. Confirme só o PLB? 62. Gente, 62, táxi Juliette Alfa, 1013 no ajuste, na minha escuta até antes da Delta. Gente, Juliette Alfa, na sua escuta antes da Delta. Oi, tá 3193 antes do pátio principal. 3193, antes da atenta passagem do trip, após ingresso, portão 612. Após o trip, 612, 3193. Tango Kilo Quebec Serra, no solo aos 1-7, libere a direita ao livrar a pista no 7, frequência livre. Tá. 0, táxi Alfa, reporte antes da Delta. Teve táxi Alfa, vai reportar antes da Delta, gol no 780. Autorizado decolado, pista 10, vento 140 graus, 09 nós, ajuste 10, 13. Inicio 6741. Controle, Guardião 06. Torre, boa tarde, o Trip 5... 5-4-9. 7-2-1. Controle, Guardião 06. Autorizado a alinhar e manter... Taxi Delta, ponto de espera, pista no zero. Autorizado a alinhar e manter na Delta, tá 1 no zero, confirma. Autorizado até o ponto de espera da pista 1 no zero, o Trip 5-4-8-9. Autorizado até o ponto de espera da Delta, então, 5-4-8-9. Correto. O objeto 6741, decolado aos 1 no 7, o controle 119-35. Obrigado, uma boa tarde. 76741. Juliette Alfa, Delta, Delano, escuta, ajuste padrão, 1394. 40, autorizado na subida da El. Quando possível, gostaria de ir direto de NER, se possível. 3, reporte para ingresso, parte principal. Após o ATR da Trip, Kilo, parte 3, e vai reportar para ingresso principal, gol no 787. Escala de Sapuã, Guardião 06. Semi-torre, 108, meia dúzia. Autorizado agora a linha e manter na 10, 5-4-9. Ativo. Estamos ativo. E aí, a viatura da Infraero na Taxi Hotel, ciente? Ciente, observando. Só um minuto. Região 06, tem condições de aproximar direto para o pátio do GRE? Imediato, autorizado. Gente, reporte no solo controlado, vento 140 graus, 09 nós. Boa. Lima, Rapa Lima. Certo. O vento 140 graus, 09 nós. Autorizado a decolar o 549 iniciando. Quatro, ingresso Delta, chame torre 18-6, boa viagem. 780 está no parte 3, tem ingresso principal. 780, ingresso portão 4. Principal, portão 4, gol no 780. 935, vai chamar Grato, boa tarde, obrigado. Final, Grael, Guardião. Gente, Guardião 06, considere o solo aos 2-1, frequência livre ao estacionar. Livre. Da restrição para o Trip? Afirmativo. Obrigado. Aproximando da Delta 1394. 394, chame torre 18-6. 18-6. Tarde, torre 1394 da Gol. 7 Gol no 394, autorizado a alinhar e manter pista 1 no 0. Ali mantém 1 no 0, 1394. 394, autorizado a decolar, pista 10, vento 140 graus, 09 nós. Iniciando da pista 10, 1394. Webjet 67 do 41, chame o centro Recife, 13325, 1288. Controle Gol 1394, decolou 1600 pés. 1394, suba ao 380, saída da El, vigilância. É 1380, 1394. Rodou, tá, 8001, remota 13, push. Remota 13, autorizado, reposta táxi. Vai chamar táxi. Tá 3192 a 02. 02 autorizado, reporte táxi. Reporte táxi, 3192. just yet, testing level 090, request flight level 120. Climb to 120, Oscar Gossier. Climb to level 120. Gol no 394, chame o centro Recife, 13325, alterne 1288. 3325-288, 1394. Tá 8001 pro táxi, 61 a bordo, 36 Natal. 30 de autonomia? Afirmo. Gente, táxi via Juliette Alfa. É 12, o ponto era da. Tá, a transmissão tá com intensidade 1 para 2, mas entendido Juliette Alfa até o ponto de espera na Delta, é isso? Afirmo, na Delta 18,6. Muito obrigado, então 8001, pista 10. Protaxi está 3192 com 113 a bordo, 2 horas e 30, alternando Salvador. Circulação, por gentileza, portas em automático. Agora fala para a circulação. 3192 vai taxiar via Índia Alfa, seguindo o tráfego da sua companhia. O ajuste no 013, no ponto de espera, torre 18612. Índia Alfa, no ponto de espera, 386, seguindo o tráfego da companhia 392. Trip 5489, chame o centro em 13325, alterne 1288. 1-3-3-2-5, 288, 549 da Trip, grato, boa tarde. Salvador, 1333, pushback acionamento, estamos na parte 3, posição remota. Oscar Golf Serra, designated call. Helios Control 120.1. Canal Helios Control 120.1. Thank you. Goodbye. Torre 8001 aproximando a Delta, bom dia, boa tarde. Torre 8001 autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus, 09 nós, ajuste 10, 13. Sente a linha, decola pista 10, partilha Delta, tá 3, correção 8001. Correção 3192, pode ser a ponta. 3192, autorizado alinhar e manter pista 10. Alinhar e manter 3192. Canal 8001, decolado aos 36, controle 119.35. 0135. O TAN 3192 em coordenação com o controle, o mesmo solicita 3 minutos de separação. Mantenha a posição. Mantenha a posição 3192.